quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador. Mas nada fale se não for real, se não for astral, coisa de doido. De ser um santo ou ser medonho, um bicho solto, reto, torto, muito pouco, tanto faz. Vou eu criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, o que se deve acreditar? Agora sonhe, por favor, se a vida é breve, leve todo amor, delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão e canto tudo isso em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o momento da imaginação. Meu amor, o que se deve acreditar? Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo amor, delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o imaginação. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar.